Parece que cê adivinha quando eu tô de boa. Não tá certo isso que você tá fazendo comigo. Logo agora que o meu coração tá voltando pros trilhos. Você liga insistindo, querendo me ver. Mas como é que eu te atendo se eu tô contra alguém tentando te esquecer? Você me atrapalha desse jeito. Tô sem clima pro beijo. Olha o meu coração mentiroso, inventando mais uma emergência, dispensando mais um beijo novo pra atender sua antiga carência. Olha o meu coração mentiroso, inventando mais uma emergência, dispensando mais um beijo novo pra atender sua antiga carência. Paciência, beijo novo vai ter que esperar a ligação de emergência. É quando cê liga. Você liga insistindo, querendo me ver. Mas como é que eu te atendo se eu tô contra alguém tentando te esquecer? Você me atrapalha desse jeito. Tô sem clima pro beijo. Olha o meu coração mentiroso, inventando mais uma emergência, dispensando mais um beijo novo pra atender sua antiga carência. Olha o meu coração mentiroso, inventando mais uma emergência, dispensando mais um beijo novo pra atender sua antiga carência. Paciência, beijo novo vai ter que esperar ligação de emergência.